Começando mais uma sessão com o Blá Blá Blá do Perna, agora de arquivo novo, né, senhor alemão? Opa, isso aí, agora só ouve quem quer e quem não ouve também não reclama, certo? É, agora a sessão de comentários aí vai ficar num arquivo à parte, né, pra facilitar pra todos os ouvintes, né, porque essa sessão tava ficando... Gigante. Gigante, né, vamos dizer assim, né? Bitela. Huge motherfucker. Então nada mais justo que a gente agradar a todos, né, então a gente tirou da edição do episódio principal, né, e deixou um arquivo à parte pra que você ouça com mais cuidado, com mais carinho. Dedicamento e etc. É isso aí, portanto, se você estiver ouvindo essa gravação, você é a resistência. Ui! E por falar em resistência, perna? Vamos falar do Prêmio Podcast 2009, né? Pra tristeza de muitos, o Tosco Chanchada não está na lista de indicados aí do júri técnico do Prêmio Podcast 2009. O que nos resta agora é só concorrer através do voto popular, que foi aquele que você votou e chamou todos os seus amigos para votarem também. Imagina, os caras devem ter impregnado mesmo a galera pra estar votando, né, cara? Zilhões de pessoas votaram. Mas, se você quiser dar uma olhadinha, entra lá no www.premiopodcast.com.br. Vai ter um link lá do blog que você pode ver os indicados. Participações, alemão? Eu fiquei sabendo que você está botando suas asinhas de fora, né, seu desgraçado. Ui, rapaz, há muito tempo que eu tinha que ter falado isso, mas esqueci. Eu participei da Combo Entrevista lá no ComboCast, né, lá do pessoal lá, o Tars, Borg, e, se não me engano, acho que Gustavo Kitagawa agora também faz parte da do staff. Estragou então agora. Estragou tudo agora, fodeu tudo. Eu participei da Combo Entrevista, se você quiser conhecer um pouco mais dessa voz linda e maravilhosa que vos fala... Mas é isso, é cospe ou engole? Ui! Se for giló e... Tá bom, eu falei lá. Tem o link aí embaixo do post, se você quer conferir a entrevista lá do Perna no Mil Combos, não é fala, só clicar, cara, no link. Não fala na terceira pessoa, cara. Ui! Seu Romário. Participação também, uma mini participação aí no Papo de Gordo, né? É, você tá precisando. No último episódio a gente falou, eu e a Tati falamos sobre alimentos aí, né? Coisas que a gente comia nos anos 80, né? Porque a gente era criancinha. O episódio deles ficou muito bom, vale a pena dar uma conferida. Entre lá, www.papodegordo.com.br. Lembrando que o Vinícius comeu um pior de cobra nos anos 80, cara. Cara, é verdade, né? Nossa, cara. Isso aí é comida que só se comia nos anos 80, cara. Isso aí é proteína pura, cara. É, ô. Olha o tamanho do Vinícius hoje, cara. Ui! Último episódio aí, o Live Boteco, né, cara? Rolou umas controvérsias aí, né? Mas, enfim, pra quem não ouviu, ouça que tá muito bacana. Pra quem não conseguiu ouvir por causa da qualidade de som, acho que vale a gente explicar aqui que o som ficou daquela forma porque a gente gravou diretamente do boteco, sem... isolamento acústico e etc, etc, né? Óbvio, né? A ideia era os ouvintes terem a sensação de estar sentado junto com a gente lá no boteco, cara. Seria mais fácil de gravar aqui, né? Seria muito mais prático até, né, cara? E sem aquele som de carro. E barato também, né, cara? Barato também. Galera que gasta, viu, bicho? Vote. Mas todo mundo pagou certinho. Uhum. Pagou o quê? Não é isso que você pensou, velho, safado. Achei que tinha pagado um negócio que faz com agulhas e lã. Ui! E quando tá com frio na cabeça. Um gorrinho? É. Paga um gorrinho. Bom, vamos pros comentários então? Vamos, não tem jeito. E-mails, né? Né? Bom, agradecer ao Mark Ellison, que baixa direto o Tosco Chanchada. Mark Ellison, acho que foi um dos primeiros ouvintes do Tosco Chanchada, cara. Verdade, né? Foi. Aliás, ele tá sumido, cara. Ele e o Maquin. Fiquei sabendo que ele tá foragido da polícia. Ah, então tá explicado. Ó. Então, retiro o que eu disse. Prostituição, essas coisas, diz que não... deixa pra lá, não vou falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso. Agradecer também aí ao Kio, né? O Caio César lá do Farrazine, que comentou aqui também. Agradecer ao senhor Nicolau, né? O senhor piada pronta, né, cara? Nicopau. Agradecer também ao piludinho mais fofinho do país, o Mr. Panda, que faz sucesso no zoológico com o bambu enfiado no cu. Oi! Já aproveitando, agradecer ao Carlos Torinho também, né? Essa parte de animais. Aproveitando também, já vamos agradecer ao Leonardo Bob. Por falar em animais. Agradecimento também a Vanessa e ao Alexandre, irmão dela, né, que ouve muito o Tosco Chanchada e que disse, cara, que ouve o Tosco Chanchada, cara, no banheiro. Eu acho que é um dos habitat natural do Tosco Chanchada. É um lugar propício, né? É onde se fala merda, né? Cara, faz merda também. Ele diz, e assim, ele já quase tomou multa porque por tá ouvindo o Tosco aí com um fone de ouvido, né, cara? É, eu vi isso. Eu acho que ele tomou multa, inclusive, se eu não me engano. É, eu acho que ele chegou a tomar uma multa. É, tomei até... ele diz no comentário dele aqui, tomei até multa por dirigir de fone de ouvido. Olha, cara. Eu tô chanchado destruindo a família. Você vê, o Alienígenas na América salva vidas, né, cara? E a gente... destrói vidas. A gente dá serviço pra eles, né? Isso quer dizer que o Alienígena na América não existe sem o Tosco Chanchada. Verdade, cara, verdade. Que a gente destrói vidas. Né, nós somos um motivo do Alienígenas na América existir, cara. Olha que interessante isso, cara. E eles sabem disso, viu, pai? É, eu sei. Pensa que não, né? Agradecer também ao Big Hold, né? O Holdão. Holdão. Que entrou na comunidade também lá, né? Do Tosco Chanchada no Orkut. Entrou. Será que ele foi o 69º membro? Então, cara, quem será, hein, Lemão? Big Hold, se você foi o 69º membro, manifestes que tem um prêmio pra você. Verdade. Não vou falar o que é. Agradecimentos ao Bart, né? Que logo, logo volta pro Brasil, mais especificamente Marília. Olha. E vai rolar o Lola Bartuza 2009, uma festa entre amigos com muitas... orgias, sadomasoquismo. Sacrifício de bebês. De bebês abortados, né, cara? Lógico. Você achou o quê? É isso aí, galera. Pra quem for de Marília e região, ou que quiser... Pra quem for de Marília. Poder Marília, né? Pra quem quiser participar do Lola Bartuza, entre em contato com a gente. É uma festa aí que vai do dia 5 ao dia 6 de dezembro. A gente faz numa chácara aqui, meio que isolado da cidade, né? Ui! Com muito álcool, bandas... e pessoas bonitas, interessantes, descoladas, solteiras, vivendo loucas aventuras ao som de Beatles. Você só tem que depositar um valor simbólico de R$500 na conta do Perno. Banco do Brasil. Porra. Conta corrente 666666. Não, mas é sério, quem quiser participar aí, entra em contato que vai ser muito bacana. Esse ano já tem confirmado Raimundos cover. Sério, cara? É. Olha, vai ter Rage Against the Machine cover. Ah, o cover? Ah. É. Um possível revival aí de Stone Drunk. Cover? Vai rolar também a Vitrola View, provavelmente. Cover. JB Junqueira. Oh. Diretamente do Estrangeiro. E muitas jam sessions aí pela madrugada. Quem quiser curtir aí, avisa. Rafael Pinguim, que falou sobre a frase lá do Bruninho, né, que o Bruninho... Bruninho, cara, a gente tem que fazer um livro de memórias do Bruninho, cara, de frases célebres, que ele diz que a cerveja serve pra deixar surdo, né, cara? Pra quem não entendeu, tem que ouvir o episódio Live em Boteco pra pegar o contexto da bagaça aí e saber por que o Bruninho falou isso aí. E essa outra aí foi do Bruninho também, não? A frase lá, a ressaca moral, acho que foi do Fernando, se não me engano. Ah, então deixa pra lá. É. Não tem graça nenhuma. Agradecimentos também ao Padre, né, que participou de um episódio com a gente. Em breve você vai ouvir, né? Ano que vem, né? Muito bom, cara. O episódio ficou muito legal. Ficou muito bacana mesmo. Foi um dos episódios mais divertidos de se gravar, cara. E sem álcool, cara. O que aconteceu aquele dia, cara? Pois é, cara. É. Se bem que teve surtos, né, cara? Teve um surto de um camarada nosso aí chamado Nicolau Piada Pronta, né, cara? Eu não vou lavar a louça, não. Aguarde que esse episódio vai ser imperdível. É comentário também do All Might. Tá se achando poderoso, né? É, cara, All Might lá do Profissional de Bermuda, lá um podcast super sério, cara. Tá se achando poderoso, né? All Might. Valeu. O Taz também, temos muito a agradecer ao Taz, que fez o favor de entrevistar o Perna. Eu não sei como ele aguentou, mas tudo bem. Cara, olha que coisa, né? Não sei se... depois você dá uma conferida lá. O Thais, pela foto dele no... acho que no MSN, se não me engano, cara. Achava que o Thais era uma molequinha, assim, tipo 16, 17 anos, cara. Aham. Uh-huh. Meu, ele me adicionou lá no MSN, no Orkut, né, cara? Aí dei uma conferida no álbum do Cidadão. Meu, o Thais é um cara acabado, bicho. Meu, que você ia falar que era um cabaço. Não, cara. Ele é um acabado, cara, meu. Eu, nos meus 29 anos, estou melhor que o Thais, cara, com muita certeza. Quantos anos ele tem, cara? 24. Mas verdade, né? Ele tá nessa fase. Coitado, cara. Mas, ó, se ele... Pelo nome já dá pra ver que ele é um cara velho, cara. Porque se ele fosse 16, 17 anos, ele nem ia colocar o nome de Taz, ele ia colocar Naruto. Puta que pariu, meu bicho. Aí o Samuel Varela, né? O Krato. Cara, esse é o maior comentador de podcast. Comentuzudíssimo. Ele curtiu pra caramba aí o episódio Live em Boteco, né? Porque é algo diferente aí, né, cara? Algo que a galera não tá acostumada, né? E praticamente não precisou de pauta porque tava todo mundo imerso em álcool, né, cara? Não teve nem o que fazer, né? Agradecimentos também ao Maru. Magu. Ao Magu. Mais conhecido como amigo do Vinícius, né? Aliás, o pessoal do Nerd Express, né, o Maru, o Pablo, o Grafa, não sei se participa, mas eles também fazem alguns episódios aí fora do estúdio, cara, e ficaram muito bacanas também, vale a pena. Comentário da Gabi, que tá no... Ela participou, né? Participou e tá numa fase emo, né, então não vamos falar. Se você quer ver lá, o comentário de número 45 é o da Gabi. Ih, rapaz. Olha quem vem agora. Comentários também de Leão Lobo. Comentário de Eagles Bad Wolf. Big Bad Wolf. Cara, que apelido, hein, cara? Nossa, que zica, né, cara? Pior do que Naruto, cara. E ele fala que a gente tem que fazer um episódio especial de Natal, né? Aguarde que coisas bacanas virão. Bom, tem um comentário aqui ultra especial, né? Do senhor Leonardo Bob, aquele animal que a gente citou há alguns minutos atrás, né? Começa com V e termina com bicho. É, que faremos questão de ler, né? Na íntegra. Na íntegra. Vai lá, alemão. Deixa eu impostar a voz, peraí. E aí, gurizada? O negócio é o seguinte. Estava eu ouvindo o podcast 19 minutos quando notei que ainda eram comentários. E já estava chato, repetitivo. E foi quando o Perna falou que deveríamos opinar sobre isso. Vírgula. Pois então eu acho que 20 minutos de comentário é foda, cara. Mais um pouquinho dá pra dividir e lançar dois podcasts. Na real, cara, não me importo com isso. Quando algum podcast começa a ficar assim, eu edito o podcast, retiro os comentários e deixo somente o cast em si. Mas deixa a tica que fica pesado e chato, 20 minutos como foi. Agora sobre o podcast. Essas histórias de live in my penis, live in home, live in fucking dead bodies, nunca ser legal. Até pensei que gostaria de ouvir vocês. Eu sou fanboy do Tosco Sussurro. Mas realmente não gostei. Pois o áudio ficou ruim. Por isso eu vi 5 minutos de cast. Mesmo tendo verdade. Por isso eu vi 5 minutos de cast. Mesmo desistir. Ah, confesso que fiquei curiosa. Mas não teve como. Bati o pezinho e fiquei nervosa. Agora eu gosto do Tosco Sussurro. Pode ficar o que não seja live. You took all the shit back, not to fall apart. They're trying hard to mend the pieces of my broken heart. And I've been oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head high. É isso aí, comentário do Leonardo Bob. Isso aqui é pra provar que o Tosco Chanchada é um espaço totalmente democrático. Isso. E que se você tem também críticas, né, a respeito do podcast, aproveite o espaço aí de e-mails, que é email@toscochanchada.com. Ou também tem o... Vou falar igual o Léo agora. Tem o outline dos comentários lá no Tosco Chanchada. Ô, Léo! Aproveite e comente lá por lá também. Siga-nos no Twitter. É isso aí, siga-nos lá. Se você quiser seguir o Perna de longe, melhor, siga ele no Tosco Perna. Se você quiser seguir o Bruninho de longe, que é bem melhor, é o Bruno Tosco. Se você quiser seguir eu, o Alemão, e eu também, é alemão TC. Seu Nonô, caralho. E quem mais, Pera? Não lembro mais. Quem tem também aí? O Fernando Mexerica Digital, né? Ai, que bosta, cara. Por que foi uma merda dessa no Twitter, cara? Ué, você acha que isso é ruim? É uma merda, e tem cara. Também o Toscolau. Pega no meu. Tem também o Zé Underline Tosco. É, todo mundo agora é tosco, né? Antes era o professor Zé. Tem a Gabi Jaloto. Essa aí tudo bem. Tem também a Beatriz, que tem é com dois E's. Com dois E's, né? Shiro com SH. Shiro. Esses dias não sei quem escreveu lá, acho que foi o Kitagawa, que ela era Beatriz Shihiro. Ih, rapaz. Enfim, se você quiser... Ah, e tem também... Deu um derrame, menino. Tem também aí o Twitter do Tosco Chanchada, né? Ah, é o oficial. Onde você fica por dentro de todos os posts e lançamentos de episódios em tempo real, cara. Ah, tem também a comunidade no Orkut. Opa, bombadaça, hein? Continua lá, mas agora, cara, tá com 71 membros já, olha só. Olha só, hein? 72 são homens. Por isso, mulheres que ouvem o Tosco Chanchada, entrem também na comunidade do Tosco, né, cara? Eu ouço o Tosco Chanchada. Para deixar aquilo mais cheiroso, né, mais... Eita, homem do bigode cheiroso. Bom, é isso aí. Valeu, galera, que ouviu o episódio à parte aí, né? É, comentem lá, digam o que vocês acharam também desse lance de a gente fazer a parte, né, o comentário. E aguardamos o feedback do próximo episódio, beleza? Beleza. Vamos nessa que eu tô com fome. Então, fui!